Prepare-se. Você morrerá de susto. Mas gente, ele está com o terror. Vai lá, babão, rápido com esses cortes. Vai ficar ainda mais difícil depois do rigor mortis. Quero começar a operar enquanto o corpo tá quente. Gira o zóio dele e bota num recipiente. Vou implantar microfone e seus globos oculares. Assim eu vou ver o que ele vê em todos os detalhes. Sim, eu vou estar com ele em todos os lugares, transmitindo ao vivo todos os seus freestyles. Vou usar álcool, gases, paradrapo também. Manual de instruções do Dr. Coltrane. Vou acolupar cada pulmão, par de alto-falante. Pra voz do meliante ficar ainda mais possante. Ele não vai engolir sapo, então pra quem intestino? Pluga aquele cabo, cuidado com aquele pino. É esse aí que liga o instinto assassino. Mistura de hakim com low ferrino. Ele vai ficando verde quando tá cuspindo. Sai da frente dele quando bater o sino. Ou tu vai ter que correr mais que Claudinei Quirino. Cuidado pra não causar dano na hora de furar o crânio, que é melhor pra isso que uma broca. Deus, eu adoro essas engenhocas. Então é isso que é um cérebro de minhoca. É hora de fazer uma troca. Eu quero um intelecto computadorizado. Eu quero mais complexo, mais avançado. Já lancei as do Gustavo no banco de dados. Só espero que ele não fique muito perturbado. As dead rock eu já gravei, tá tudo programado. Já taquei até um back pra ele ficar inspirado. Adapto o maquinário, corpo do hospedário. Operação realizada, equipamento precário. Esse é um exemplo prático de porque eu sou polêmico. Eu sou Frankenstein rimático, MC transgênico. Infantaria nuclear, manual, eletrônico. Infantaria nuclear, manual, eletrônico. Esse é exemplo prático de porque eu sou polêmico. Eu sou Frankenstein rimático, MC transgênico. Infantaria nuclear, manual, eletrônico. Infantaria nuclear, manual, eletrônico. Máquina de fazer refrão de break de chão. Que é comestível e combustível pra quem come podrão. Do 0 ao 100, 16 compassos. Tema de alto aquecimento, evito embaço. Vou dar um jeito nessa face, criar um disfarce. MC não tem que ser bonito, mas é sacanagem. Abre a roda do freestyle na sala de cirurgia. Trabalhando com ritmo e alguma poesia. Estranho, tipo tá em toque, ser preto. Esse aqui é o Pinóquio e eu sou o Gepeto. Cuidado pra não tomar choque em seu esqueleto. Tirando os defeitos, tá tudo perfeito. Pretinho tipo A, assistindo filme B. Bebendo leite C, deu pra perceber o que ia acontecer com aquele moleque. Queria ser arquiteto ou diplomata. Agora tira som de dentro da sucata. Sua métrica e sua voz 100% reformada. Suas pupilas permanentemente dilatadas. Esse é exemplo prático de porque eu sou polêmico. Esse é o Frankenstein rimático, MC transgênico. Infantaria nuclear, manual, eletrônico. Infantaria nuclear, manual, eletrônico. Esse é exemplo prático de porque eu sou polêmico. Esse é o Frankenstein rimático, MC transgênico. Infantaria nuclear, manual, eletrônico. Infantaria nuclear, manual, eletrônico. Camarada, nossa vingança. Uma maldição. Preso no subterrâneo escuro e exterior. Abro a barriga dele num golpe só. Meu teclado mental não tem ré nem dó. O procedimento agora tira tudo que é inútil. O coração ainda tá batendo. Escute, entre nós e o paciente a proteção de chumbo. Há muita radiação entre a caixa e o bumbo. Essa operação é inédita em todo mundo. Estão tentando criar o Ouri Segundo. A convenção de Genebra proíbe clone. Mas quero ver quem quebra esse aí no microfone. Tá na linha de montagem do Super MC. E pra saber seu codinome é só olhar no chassi. MCs morrem de susto ao vê-lo em estado bruto. Em 2030 meu produto vai ganhar um prêmio Roots. B-boy tremei diante da minha obra-prima. DJ mais proteína enquanto eu gravo essa rima. Um retoque sem deslize enquanto eu gravo as diretrizes. Quebrar no decomplexo, puxar todas as marquises. Fumar os melhores backs, deixa as minas mais felizes. Afinal é pra isso que o MC vive, não falta muito. Apenas mais alguns circuitos, só mais um minuto. Pra reanimar esse presunto, quando eu ligo a chave. Se prepare pro grave, cruza os dedos. Pra que essa porra não trave, não trave, não trave, não trave, não trave, não trave. Feminino carioca, senhoras e senhores, negativa, negativa na área.